Fecheiro 71, página 675, capítulo 49, interrogada. Eu matei o S. As minhas mãos, arranhadas, magoadas e tingidas de pó avermelhado, devido ao descarregamento frenético, bem podiam estar também pintadas de vermelho sangue. O S estava morto. E a responsabilidade era tão minha como se tivesse sido eu a puxar o gatilho. Agora que o camião já tinha sido descarregado, estávamos todos na cozinha, à exceção de cinco membros que comiam parte dos produtos perecíveis, arranjados na parte final da ida às compras, queijo e pão fresco com leite. E escutavam Jeb e Doc ao colocarem Jared e Ian e Kyle a par de tudo o que sucedera. Eu estava sentada um pouco afastada dos outros, com a cabeça entre as mãos, demasiado atordoada com a dor e os remorsos para fazer perguntas como eles. Jamie sentara-se junto de mim e de vez em quando dava-me umas palmadas suaves nas costas. Wes já estava enterrado no algar sombrio, ao lado do Walter. Tinha morrido há 4 dias. Na noite em que Jared, Ian e eu nos sentámos a observar a família no parque, nunca mais iria ver o meu amigo, jamais voltaria a escutar-lhe a voz. As lágrimas salpicaram a pedra ao meu lado e as palmadas de Jamie tornaram-se mais frequentes. Andy e Paige não estavam ali. Tinham levado o camião e a carrinha para os respectivos esconderijos. Chegados lá, trariam o jipe de regresso à garagem escarpada, percorrendo o resto do caminho a pé. Estariam de regresso a casa antes do sol se erguer. Lily não estava ali. Ela não está a passar muito bem, murmurou Jamie, ao ver-me esquadrinhar a sala à sua procura. Eu não queria saber mais. Não tinha dificuldade em imaginar. Aaron e Brent não estavam ali. Agora, Brent ostentava uma cicatriz delicada, rósea e circular, na cavidade abaixo da clavícula esquerda. A bala tinha falhado o coração e os pulmões por um tris, cravando-se na omoplata ao tentar trespassá-lo. Doc tinha gasto a maior parte do regenerativo para extrair. Naquele momento, Brent já estava bem. A bala, destinada ao S, tinha sido disparada com uma pontaria mais certeira. Perfurara-lhe a ampla fronte de pele cor de azeitona, rebentando com a parte de trás da cabeça. Não havia nada que Doc pudesse fazer, mesmo que tivesse 3 litros de regenerativo à sua disposição. Brant, que trazia pendurado à cintura um troféu, pesado e meio quadrangular, conquistado no combate, estava próximo de Aaron. Os dois encontravam-se no túnel onde o nosso saque devia ter sido guardado, se este não estivesse ocupado, se não estivesse novamente a servir de prisão, como se não bastasse a perda do S. Para mim era horrivelmente errado que os números se mantivessem iguais. 35 corpos com vida, como quando viera para as grutas. O S e o Walter tinham partido, mas eu continuava ali. E agora a batedora, a minha batedora. Se eu tivesse ido diretamente para Tucson, se me tivesse limitado a ficar em San Diego, se me tivesse limitado a escapar deste planeta e a viajar para um outro completamente diferente, se me tivesse oferecido como mãe, à semelhança do que todos faziam após estarem em 5 ou 6 planetas, se não tivesse vindo para aqui, se não tivesse fornecido à batedora as pistas necessárias para ela continuar, então o S estaria vivo. Ela levara mais tempo do que eu a descodificá-las. Mas assim que o fez, deixou de sentir necessidade de as seguir às escondidas. Passara a circular pelo deserto, num veículo todo o terreno, semeando trilhos novos e brilhantes na frágil paisagem desértica e aproximando-se mais a cada passagem. Eles tinham de fazer alguma coisa, tinham de a deter. Eu tinha morto S. Eles teriam de me apanhar primeiro, Noah. Fui eu e não tu quem os conduziu até aqui. Sentia-me demasiado infeliz para responder. Além disso, se não tivéssemos vindo para cá, o Jamie morria. E talvez o Jared também. Se não fosses tu, ele teria morrido esta noite. A morte em todo lado. A morte para onde quer que olhasse. Porque tinha ela de me seguir. Lamentei-me para mim mesma. A minha presença aqui não prejudica as outras almas, de forma alguma. Até contribui para lhes salvar as vidas. Quando evitei que o Doc prosseguisse com aqueles esforços insanos, porque tinha ela de me seguir? Porque tinham eles de a manter aqui, vociferou Melanie. Porque não a mataram imediatamente? Ou a alma dela, não me importa como, porque continua viva? Senti um baque de medo. A batedora ainda vivia. A batedora estava ali. Eu não deveria sentir medo dela. Era lógico recear que o seu desaparecimento trouxesse os outros batedores até nós. Todos temiam isso. Quando ela andara à procura do meu corpo, os humanos espiaram-na, comprovando como ela era persistente. Entretanto, ela tentara convencer os batedores de que havia humanos escondidos nesta terra vazia e desértica. Nenhum pareceu tomá-la a sério e todos tinham regressado a casa. Ela fora a única a não desistir. Mas agora a batedora tinha-se evaporado no meio da sua busca. Isso mudava tudo. O carro dela fora removido para muito longe, num deserto do outro lado de Tucson. O desaparecimento era em tudo semelhante ao meu. A mochila, desfeita em pedaços, rações, ruídas e abertas e depois espalhadas. Será que as outras almas iriam aceitar uma coincidência assim? Já sabíamos que não. Não totalmente. Eles andavam à procura. A busca iria intensificar-se? Mas o facto de eu recear a própria batedora não fazia muito sentido. Ela era insignificante de um ponto de vista físico, provavelmente mais pequena que Jamie. Eu era mais rápida e forte. Estava rodeada de amigos e aliados. E ela, pelo menos no interior destas grutas, encontrava-se sozinha. Duas armas, a carabina e a sua própria Glock. A pistola que Ian invejara. A pistola que matara o meu amigo Wes. Estavam constantemente apontadas para ela. Apenas uma coisa a mantivera viva até o momento e não a iria salvar por muito mais tempo. Jeb imaginara que eu queria falar-lhe. Apenas isso. Agora que eu regressara, a batedora estava condenada a morrer no espaço de algumas horas, quer eu falasse ou não com ela. Por isso, o que me levava a sentir-me em desvantagem. Qual o motivo desta premonição estranha de que seria ela quem sairia ilesa do nosso confronto? Ainda não tinha decidido se queria falar com ela. Pelo menos foi o que comuniquei a Jeb. Sem dúvida alguma que não queria falar-lhe. Estava apavorada só por ter de olhar de novo para o seu rosto. Um rosto que, por muito que tentasse, não conseguia imaginar com uma expressão assustada. Mas se lhe confessasse a minha relutância, Aaron dispararia sobre ela, o que seria idêntico a dar ordem para a matarem, o mesmo que puxar o gatilho. Com certeza que Doc haveria de tentar extraí-la do corpo humano. Estremeci de repulsa, ao vir-me à memória o sangue prateado espalhado nas mãos do meu amigo. Melanie contorcia-se de inquietação, tentando escapar à angústia da minha cabeça. Noah, eles vão limitar-se a matá-la, não entres em pânico. Isso deveria servir-me de consolação? Eu não conseguia deixar de imaginar o cenário. Aaron, com a pistola da batedora na mão, o corpo dela a bater-se devagar no chão, o sangue vermelho a derramar-se em redor. Não és obrigada a assistir, o que não evitava aquele desfecho. Os pensamentos de Melanie tornaram-se ligeiramente frenéticos. Mas nós queremos que ela morra, certo? Ela matou o S. Além disso, ela não pode ficar viva, aconteça o que acontecer. Ela tinha razão em tudo, obviamente. Era verdade que não havia qualquer forma de a batedora sobreviver. Como prisioneira, haveria de trabalhar tenazmente até se escapar. Em liberdade, brevemente traria a morte a toda a minha família. Era verdade que ela tinha matado o S. Ele era tão jovem e adorado. A sua morte deixava um rastro de profunda agonia. Eu compreendia porque é que a justiça humana exigia a sua vida em troca. Também era verdade que eu desejava que ela morresse. Noah, Noah! Jamie sacudia-me o braço. Demorei um momento até perceber que alguém chamava por mim. Talvez já há algum tempo. Noah! Repetiu a voz de Jeb. Ergui os olhos. Ele estava à minha frente. Vi-lhe o rosto inexpressivo e a fachada vazia, que significava estar sob a influência de uma emoção muito forte. O rosto impassível de Jeb. Os rapazes querem saber se tens alguma pergunta a colocar à batedora. Levei a mão à fronte, na tentativa de bloquear as imagens que surgiam. E se não tiver? Eles estão prontos para pôr fim à vigilância. É uma tarefa complicada. Neste momento, preferiam estar junto dos amigos. Acenei com a cabeça. Está bem. Então, acho que é melhor ir lá e vê-la já. Dei um impulso para me desencostar da parede e erguer-me. As mãos tremiam-me, pelo que as crispei em punhos. Tu não tens nada para lhe perguntar. Vou pensar em algo. Para que adiar o que é inevitável? Não sei. Estás a tentar salvá-la, acusou-me Melanie, enraivecida. Não há forma de a fazer. Não, não há. E de qualquer modo, tu queres vê-la morta. Por isso, deixa que eles acabem com ela. Contraí-me. Sentes-te bem? Perguntou Jamie. Dirigi-lhe um sinal afirmativo com a cabeça, sem confiar na minha voz. Para lhe responder em voz alta. Não és obrigada a fazê-lo, disse Jeb, lançando-me um olhar penetrante. Eu vou, murmurei. A mão de Jamie envolveu a minha, mas eu afastei-a. Quero ir contigo. Agora a minha voz estava mais forte. Ah, não, não vais. Durante um instante ficámos a olhar um para o outro, e desta vez fui eu quem ganhou a discussão. Ele esticou o queixo. Com um ar obstinado, mas encostou-se indolentemente à parede. Ian também parecia inclinado a seguir-me para o exterior da cozinha. No entanto, eu detive-o a meio caminho, através de um simples olhar. Jared assistiu à minha partida com uma expressão insondável. Ela passa a vida a queixar-se, contou Jeb em voz baixa, enquanto seguíamos para o buraco. Não é sossegada como tu. Está sempre a pedir coisas: comida, água, almofadas e a fazer ameaças. Os batedores vão apanhá-los a todos. Coisas desse género. Tem sido difícil, especialmente para o Brant. Já conseguiu pôr-lhe os nervos em franja. Assenti com a cabeça. Aquilo não me surpreendia, nem um pouco. Mas não tentou escapar. Muita conversa e pouca ação. E assim que vê uma arma apontada, recua. Encolhi-me. Cá para mim, ela quer é manter-se viva a todo custo, murmurou Jeb para si. Achas que este é o melhor lugar para ela ficar? Perguntei, ao começarmos a descer o túnel negro e sinuoso. Jeb riu-se baixinho. Tu não conseguiste encontrar o caminho da saída, lembrou-me. Às vezes, o melhor esconderijo é o que está mais à vista. Respondi-lhe com um ar categórico. Ela sente-se mais motivada que eu. Os rapazes estão a tomar conta dela. Não há motivos para preocupações. Nesse momento, o túnel retrocedia, descrevendo uma curva apertada em forma de V. Estávamos quase a chegar. Quantas vezes eu teria contornado esta esquina, com a mão encostada ao interior daquela linha quebrada e pontiaguda, tal como fazia agora. Nunca tinha passado com a mão. Pela parede de fora. Esta era irregular e composta apenas por rochas salientes que iriam esfolar-me a pele ou fazer-me tropeçar. Além disso, ir próxima da parede interior tornava o caminho mais curto. Da primeira vez que me mostraram que o V era antes um Y, duas ramificações que se desenvolviam a partir de um outro túnel, o túnel, sentira-me uma completa idiota. Tal como Jeb dizia, esconder as coisas à vista desarmada era, por vezes, a forma mais inteligente. Nas alturas em que me tinha sentido tão desesperada que chegara a colocar a hipótese de fugir das grutas, esquecia-me sempre desta forma de pensar. Ali ficava o buraco, a prisão. Na minha mente era o espaço mais escuro e fundo das grutas. Eles tinham-me enterrado ali. Nem mesmo Mel, mais astuta que eu, alguma vez sonhara que me mantinham cativa a escassos passos da saída. E nem era a única saída. Só que a outra, mais pequena e estreita, obrigava as pessoas a rastejar. Nunca a encontrara, porque caminhava pelas grutas sempre de pé, sem andar à procura de um túnel desse género. Além disso, jamais tinha explorado as imediações do hospital de Doc. Era algo que evitara desde o princípio. Os meus pensamentos foram interrompidos por uma voz que conhecia, embora parecesse que fazia parte de uma outra vida. Admira-me que ainda estejam vivos a comer isto. Uf! Algo de plástico estatelou-se contra as rochas, provocando um ruído estridente. Ao fazermos a última curva, avistei a luz azulada. Não sabia que os humanos têm paciência para matar alguém à fome. Parece-me um plano demasiado complexo para umas criaturas limitadas como vocês. Jeb riu-se por entre dentes. Devo confessar que estou impressionado com aqueles rapazes. Surpreende-me que estejam a aguentar tanto. Virámos para o túnel sem saída, agora iluminado. Brandt e Aaron, ambos sentados o mais longe possível da extremidade, onde a batedora andava de um lado para o outro, e ambos de armas nas mãos, suspiraram de alívio assim que nos viram aproximar. Até que enfim, resmoniou Brandt. O rosto dele estava marcado por traços profundos de sofrimento. A batedora ficou imóvel. Fiquei espantada ao ver as condições de que ela dispunha. Não estava enfiada à força, no buraco minúsculo e desconfortável, dispondo antes de alguma liberdade para calcorrear a pequena largura do túnel de um lado para o outro. No chão havia um colchão e uma almofada, encostados à parede lisa, ao fundo do túnel. A meio da gruta, um tabuleiro de plástico estava encostado à parede, numa posição irregular, vendo-se alguns inhames espalhados ao pé, junto de uma tigela de sopa. No mesmo sítio, havia ainda uma pequena quantidade de sopa entornada. Isto explicava o estardalhaço que acabava de ouvir. Ela tinha atirado com a comida, mas parecia que tinha comido a maior parte. Fitei este cenário relativamente humanizado e senti uma dor esquisita no estômago. Quem é que nós matamos? Resmungou Melanie de mau humor. Isto também a ofendia. Queres passar um minuto com ela? Perguntou Brandt, fazendo-me sentir de novo a mesma dor. Alguma vez Brandt se referir a mim daquela forma inócua? O facto de Jeb fazer isto pela batedora não me espantava, mas os outros? Sim, respondi em voz baixa. Tenho cuidado, avisou-me Aaron. Ela é uma bicha assanhada. Assenti com a cabeça. Os outros deixaram-se ficar no sítio onde estavam e eu segui pelo túnel sozinha. Foi difícil erguer os olhos para fitar aquela expressão que me fazia sentir como se tivesse uns dedos gelados a esmagarem-me o rosto. A batedora lançou-me um olhar furioso, com uma expressão cruel de desprezo a distorcer-lhe o rosto. Nunca tinha visto uma alma com uma expressão daquelas. Ora viva, Melanie, disse ela a escarnecer de mim. Posso saber por que demoraste tanto até te dignares a fazer uma visita? Não lhe respondi. Aproximei-me devagar, fazendo todos os esforços por acreditar que o ódio que me inundava não era realmente meu. Os teus amiguinhos pensaram que eu ia falar contigo? Que ia cuspir os meus segredos só porque transportas uma alma amordaçada e lobotomizada na cabeça, que se reflete através dos olhos? Soltou uma gargalhada cáustica. Detive-me a duas longas passadas dela, com o corpo tenso e pronto a fugir. Ela não fez qualquer movimento agressivo na minha direção, mas não consegui relaxar os músculos. Isto era diferente do encontro com o batedor na autoestrada. Não me inspirava aquela segurança que sentia junto aos seres amáveis da minha espécie. Mais uma vez, fui atingida pela estranha convicção de que ela iria viver até muito depois de eu partir. Não sejas ridícula. Coloca-lhe as tuas questões. Acabaste por te lembrar de alguma? Então o que é que queres? Pediste licença para me matares pessoalmente, Melanie? Inquiriu a batedora num tom sibilante. Aqui chamam-me Noah, disse-lhe. Ela vacilou ligeiramente quando eu abri a boca para falar, como se estivesse à espera de me ouvir gritar. A minha voz, baixa e neutra, pareceu perturbá-la mais do que qualquer grito. Observei-lhe o rosto, enquanto ela me fuzilava com os olhos bujudos. Estava suja, manchada com o pó avermelhado e o suor já seco. Para além disso, não lhe via qualquer marca. Mais uma vez, o facto despertou em mim uma dor estranha. Noah, repetiu ela, numa voz inexpressiva. Bom, de que é que estás à espera? Eles deram-te o ok? Tencionas usar apenas as mãos ou recorrer à minha arma? Não vim aqui para te matar. Ela sorriu com acrimónia. Então, vieste interrogar-me? Onde tens os instrumentos de tortura humana? Estremeci. Não vou magoar-te. Pelo rosto dela perpassou alguma insegurança, rapidamente dissimulada por um sorriso escarninho. Então, para que me guardam eles aqui? Acham que me podem domesticar como a tua alma de estimação? Não. Eles não queriam matar-te até me consultarem, caso eu quisesse falar contigo antes. As pálpebras dela descaíram, estreitando-lhe os olhos salientes. Tens alguma coisa a dizer-me? Engoli em seco. Gostava de saber. Tinha apenas aquela questão que não conseguia responder por mim própria. Porquê? Porque não me deixaste ficar como morta, tal como os outros fizeram? Porquê essa determinação a encontrar-me e capturar-me? Eu não fiz mal a ninguém, apenas quis seguir o meu próprio caminho. A batedora saltou em bicos de pés, projetando o rosto sobre o meu. Algo se moveu atrás de mim, mas não consegui ouvir mais nada. Ela gritava mesmo à minha frente. Porque eu estava certa, guinchou. Mais do que certa. Olha para eles. Um ninho desprezível de assassinos, emboscados, à espreita. Tal como eu pensava, só que muito pior. Eu sabia que tu estavas aqui com eles. És um deles. Eu disse-lhes que havia perigo. Eu disse-lhes. Ela parou ofegante e deu um passo para trás, a olhar fixamente por cima do meu ombro. Não me virei para ver o que a fazia recuar. Deduzi que isso teria alguma coisa que ver com o que Jeb dissera. Assim que vê uma arma apontada, recua. Examinei a sua expressão por um instante, enquanto ela tentava respirar com mais calma. Mas eles não te deram ouvidos. Por isso, vieste à nossa procura, sozinha. A batedora não me respondeu. Recuou mais um passo, afastando-se de mim com a expressão do rosto contorcida pela dúvida. Durante um segundo, pareceu-me estranhamente vulnerável, como se as minhas palavras lhe arrebatassem o escudo atrás do qual se escondia. eles vão procurar-te. Mas, ao fim e ao cabo, eles nunca acreditaram no que dizias, pois não? Proferi, vendo a confirmação de cada palavra nos seus olhos desesperados. Por isso, a busca deles não vai ser muito diferente da outra. Quando não derem contigo, vão desinteressar-se. E nós iremos manter os cuidados de sempre. Eles não vão encontrar-nos. Agora, e pela primeira vez, descobria um medo real nos olhos dela. A percepção terrível para ela de que eu estava certa. E senti-me melhor em relação ao meu ninho de humanos, à minha pequena família. Eu estava certa. Eles ficavam a salvo. No entanto, de forma incoerente, não me senti melhor em relação a mim própria. Não tinha mais nada para lhe perguntar. Assim que me fosse embora, ela morria. Será que eles iriam esperar o tempo suficiente para eu não ouvir o disparo? Haveria algum sítio naquelas cavernas que fosse suficientemente afastado para isso? Olhei fixamente para aquele rosto enraivecido e amedrontado. E percebi o quanto a odiava profundamente, o quanto desejava nunca mais a ver no resto das minhas vidas, o ódio que me tornava impossível deixá-la morrer. Não sei como te posso salvar, segredei suficientemente baixo para os humanos não me ouvirem, porque me soava aquilo uma mentira. Não consigo imaginar como. Porque o quererias fazer? Tu és um deles. No entanto, acendia-se nos seus olhos uma luz de esperança. Jeb tinha razão. Tanta fanfarronada, tanta ameaça. Ela queria viver com todas as suas forças. Acenei com a cabeça, a confirmar as acusações que ela me fazia, um pouco absorta, a raciocinar rápida e afincadamente. Só que eu murmurei: não quero, eu não quero. Como haveria de terminar a frase? Eu não queria que a batedora morresse? Não, isso não era verdade. Eu não queria odiá-la? Odiá-la tanto que desejasse a sua morte, provocar a sua morte enquanto a odiava, quase como se ela morresse por causa do meu ódio. Endoideceste, reclamou Melanie. Ela tinha matado o meu amigo. Disparado mortalmente sobre ele, no deserto, despedaçado o coração de Lily, tinha lançado perigo sobre a minha família. Enquanto vivesse, representava uma ameaça para eles. Havia de fazer tudo o que pudesse para os ver mortos. Assim está melhor. Melanie aprovava esta linha de pensamento. Contudo, se ela morrer e eu a pudesse ter salvado, se isso dependesse de mim, então, o que seria eu? Noah, tens de ser prática. Estamos em guerra. De que lado estás tu? Sabes qual é a resposta? Sei. É isso que tu és, Noah. Mas e se eu pudesse fazer as duas coisas? Salvar-lhe a vida e ao mesmo tempo garantir que não havia perigo para ninguém? O meu estômago foi inundado por uma náusea profunda quando vi a resposta que tentara acreditar não existir. A única parede que alguma vez erguera entre mim e Melanie desmoronou-se numa nuvem de pó. Não! Exclamou Melanie com a voz sufocada e depois gritou: não! A resposta que eu devia saber que iria encontrar. A resposta que explicava a estranha premonição. Porque eu podia salvar a batedora, é claro que podia, mas isso ia ter um custo, uma troca. O que tinha dito Kyle? Uma vida por uma vida? A batedora olhou-me fixamente, com os olhos pretos cheios de veneno.